Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, programa dedicado a sons de rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, exótica e muito mais. Na clareira, os druidas já reunidos para os sons da floresta desta semana. E começamos a dedicar os parabéns a Jorge Palma, ele que fez 70 anos esta semana, nasceu a 4 de junho de 1950. E começamos com o primeiro single na carreira de Jorge Palma, em 1972, um Jorge Palma ainda a descobrir-se, a cantar em inglês, fruto, claro, das suas inspirações da música anglo-saxónica, também aqui várias texturas psicadélicas, antes de encontrar a sua voz no disco de estreia. Esse momento já acontecia, apesar do álbum de estreia também ter momentos mais dedicados ao rock progressivo e rock psicadélico. Começamos então em 1972, The 9 Billion Names of God, Jorge Palma aqui a inspirar-se num conto de Arthur C. Clarke, de ficção científica, e avançamos para o primeiro álbum de Jorge Palma em 1975, um disco com composições que nasceram em Copenhaga durante o seu exílio na Dinamarca, depois regressou a Portugal logo a seguir ao 25 de Abril. O primeiro LP de Jorge Palma tem como título Viagem na Palma da Mão, e como disse, tem alguns momentos mais próximos do rock progressivo, como este Deixem Voar Este Sonho. Aliás, a faixa que abre Viagem na Palma da Mão, o primeiro álbum de Jorge Palma. Parabéns então a Jorge Palma, fez 70 anos esta semana, ele que nasceu a 4 de junho de 1950. Que num dado instante nos faz perceber que o homem fracassou como um rio cuja água secou antes de ter alcançado o mar. Aqui é Nuremberg, as forcas justiça. É estranho, em vez das cabeças que o homem condenou. Estou a ver a terra inteira balançar em frente de mim. Não consigo dormir, perdi a noção do tempo e sinto fogo a lastrar nos meus pulmões. Teria valido a pena. Há um mundo de certezas e as dúvidas ficam a ver-nos passar. Sporting horses and a toga, playing indoor games. Come Saturday, jump, jump, a Chelsea brigade. Pipe bender, trender, it's all in no game. Primeiro na Floresta Encantada ficámos com Jorge Palma, Deixem Voar Este Sonho, tema que integra o álbum de estreia de Jorge Palma, Viagem na Palma da Mão, de 1975, numa floresta que abriu precisamente com o single de estreia de Jorge Palma em 1972, o tema The Nine Billion Names of God, aqui uma faixa em inglês, quando Jorge Palma ainda se estava a descobrir enquanto autor, mas a contaminar as suas canções com referências do rock psicadélico e do rock progressivo. E por falar em rock progressivo, avançamos agora para King Crimson, para o terceiro disco da banda liderada por Robert Fripp. Foi em 1970 que saiu Lizard, o terceiro álbum dos King Crimson, na altura um disco que não teve críticas muito positivas, já que era um álbum muito influenciado pelo jazz e um pouco diferente da abordagem mais rock, mais elétrica dos discos anteriores. Claro que com a passagem dos anos este disco tornou-se também numa das referências de início de carreira de King Crimson. O álbum então Lizard de 1970, escutámos a faixa Indoor Games, a segunda faixa deste registro dos King Crimson. E passamos para outro grupo fundamental do rock progressivo britânico, o Jethro Tull. Vamos aqui ao registro Minstrel in the Gallery de 1975, um álbum complexo, com muito virtuosismo técnico, muitas vezes comparado a Thick as a Brick, que já rodámos aqui na Floresta Floresta Encantada, tanto o lado A como o lado B. Este é um disco, como disse, complexo, com muito virtuosismo técnico, também muito elétrico em comparação com os registros anteriores de Jethro Tull. No entanto, para a Floresta Encantada desta semana, proponho a faixa mais longa deste registro e que demonstra também esse virtuosismo e esse excesso do rock progressivo britânico, a faixa Baker Street Muse, e que integra então este Minstrel in the Gallery, lançado em 1975. Windy bus stop, click shop window here. Shady gentleman, fly button beer. In the underpass, a blind man stands with cold flute hands. Symphony man selling breath out of. Call me on another line. Indian restaurants that carry my brain. Newspaper warriors changing the names. They advertise from a station stand with cold. Catch me another time. Didn't make it with the Baker Street Blues. Couldn't shake it with the Baker Street Blues. We'll be right back. big bottle from the line. Put your weight on me, said the pig me to the horn. Desperate for more, rivers are salt upon the mountain. Little man is used to fountain, overdrowned in astral counting. Vernacular of the bus, pretending getting close to where he came from. In the doorway of the stars, between the lamp, the street and Mars. Rubber didn't be. Bulging, the rest of the left eye bulging, the wrinkles of the years, wedding melodies, fears, shedding them tears in the pocket of her resistance. International assistance, knowing a generous and poor, the Jew is never ready to pull the sign over. As he comes, and my rudder slowly turns me into the land of the wonder. Sleep here in the crowded emptiness. No offices. Let me send her to a cheap hotel. I'll pay the bill and make her well. Like hell you bloody will. No do good overkill. We must teach them to be still more independent. Mm-hmm. I have no time for Time magazine or Rolling Stone. I have no wish for wishing wells or wishing. And if you think I'm joking, then I'm just one line joker in a public bar. And it seems there's nobody tennis, and I'm a one-band man. And I want no top 20 funeral or 100 grand. There was a little boy stood on a bed, rubbing his hands with glee. He said, "Oh, Mother England, did you like my smile? What did you light the fire under me? One day I'll be a minstrel in the gallery and paint you a picture of the Queen. And if sometimes I sing to a cynical degree, it's just the nonsense that it seems. So I drift down through the Baker Street Valley in my steep-sided unreality. And when all said and all's done, I couldn't wish for a better one. It's a real life right that certainty that I'm just a Baker Street muse. Talking to the gutters, thinking, winking in the same old way. I try to catch my eye, but I look the other way. Indian restaurants that carry my brain. Newspaper warriors changing the names. They advertise from the station steps. Circumcised with culprit's head. Waiting bus stop, click shop window. Shady gentlemen fly back and feel. In the underpass, the blind man stands with cold flute hands. Symphony Max Center, breath out of time. You can call me on another line. Didn't make it with a Baker Street ruse. Couldn't shake it with a Baker Street ruse. Like to take it, I'm just a Baker Street muse. I'm just a Baker Street. Últimos 16 minutos na Floresta Encantada com a faixa mais longa de Minstrel in the Gallery, registro de 1975 de Jethro Tull, a banda de Ian Anderson, aqui num álbum complexo, elétrico, muitas vezes comparado a Thick as a Brick, uns anos antes, e que pretende de facto refletir todo o virtuosismo técnico do Jethro Tull, também o seu fascínio pelas melodias da folk britânica que vão buscar lá atrás centenas de anos antes às raízes folclóricas do Reino Unido. Avançamos agora para os The Who, em 1973, outro disco conceptual dos The Who, ainda mais ambicioso que Tommy. Este é um álbum duplo, chama-se Quadrophenia, conta a história de um jovem em meados dos anos 60, um jovem mod. Também os próprios The Who foram associados a esse movimento em início de carreira, passaram depois também pelo Flower Power e seguiram em frente rumo ao rock grandioso de arena, também com momentos mais progressivos, também exploração de sintetizadores por parte do guitarrista Pete Townshend. Estou a falar, claro, do registro Quadrophenia, que pretende refletir também as quatro personalidades dos elementos dos The Who. Álbum emblemático na carreira deste grupo britânico, em 1973, vamos escutar a faixa Dr. Jimmy, The Who, em Quadrophenia, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. stars are falling. The heat is rising, the past is calling. Is it me for a moment? The stars are falling. The heat is rising, the past is calling. The stars are falling. A floresta desta semana a receber Jimi Hendrix, Room Full of Mirrors, é uma faixa que surge no registro Rainbow Bridge, um álbum póstumo de Jimi Hendrix, aliás uma coletânea que na altura reunia gravações entre 1969 e 1970, e esta era uma dessas músicas, Room Full of Mirrors. Este registro, esta coletânea Rainbow Bridge, saiu em 1971, como disse, álbum póstumo de Jimi Hendrix. Para trás ficaram os The Who com Dr. Jimmy, uma das faixas do registro conceptual Quadrophenia, álbum duplo editado em 1973. Estamos já na reta final da Floresta Encantada desta semana. Ainda tempo para outro momento mais ligado ao rock progressivo. Recuperamos os Genesis em 1973 e no momento ao vivo, aqui com a faixa que abre Selling England by the Pound, disco que também saiu em 1973, o tema Dancing with the Moonlit Night. É uma gravação em outubro de 73 em Borehamwood, no Reino Unido, no Shepperton Studios, e vamos escutar esta faixa desse registro emblemático que é Selling England by the Pound, mas ao vivo. São os Genesis, Dancing with the Moonlit Night, em concerto em 1973, e a fechar a Floresta Encantada desta semana. Can you tell me where my country lies? Cried the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Cried a voice in the crowd. young man says you are what you eat, eat well. Old man says you are what you wear, wear, wear. You know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade jam. The captain. Yeah.